De São João Crisóstomo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com seus episcopos e diáconos, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nesta passagem, onde escreve a seus pares, Paulo não se apresenta revestido da dignidade do magistério, mas de outra, também ela importante. Qual? Denomina-se servo, não apóstolo. Na verdade, é alta dignidade e resumo de todos os bens, não apenas ser denominado, mas ser efetivamente servo de Cristo. O servo de Cristo é, de fato, um homem livre do pecado. E sendo genuíno servo, não poderá tornar-se servo de um outro, porque então seria pela metade e não totalmente servo de Cristo. Igualmente, na carta aos Romanos, emprega de novo a expressão Paulo, servo de Jesus Cristo, Romanos 1, verso 1. No entanto, na carta aos Coríntios e a Timóteo, denomina-se apóstolo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Timóteo, 2 Timóteo, todas as cartas, capítulo 1, verso 1. Por que age deste modo? Não que sejam melhores do que Timóteo, longe disso. Mas antes porque os estima e distingue mais do que todos os outros aos quais se dirige. Na verdade, atesta as múltiplas virtudes deles. Em outras partes, porém, onde muito teria a pôr em ordem, assume o título de apóstolo. Aqui, no entanto, nada lhes ordena, exceto o que podiam perceber por si mesmos, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Visto que provavelmente também os judeus se denominavam santos de acordo com o Antigo Testamento, onde recebiam o nome de povo santo, propriedade de Deus, Êxodo 19, verso 6, e Deuteronômio 7, verso 6, acrescenta, a todos os santos em Cristo Jesus, somente eles, portanto, eram santos, os restantes, profanos. Epíscopos e diáconos, o que significa isso? Havia numa só cidade muitos bispos? De forma alguma, mas assim são nomeados os presbíteros. Então, os títulos eram comuns, e o bispo era também chamado de diácono. Por isso ele diz também na carta a Timóteo, realiza plenamente a tua diaconia, 2 Timóteo 4, verso 5, isto é, o teu ministério, embora ele fosse bispo. Pois o fato de que ele era bispo demonstra-o a seguinte passagem a ele endereçada. A ninguém imponhas apressadamente as mãos. 1 Timóteo 5, verso 22. E ainda, que te foi conferido mediante a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4, verso 14. Os presbíteros não teriam podido impor-lhe as mãos para sagrá-lo bispo. E novamente escreve a Tito, eu te deixei em Creta, para cuidares da organização, e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser, como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher. Tito capítulo 1, versos 5 e 6. Refere-se ao bispo. E dito isto, imediatamente acrescenta, sendo ecônomo das coisas de Deus, o bispo seja irrepreensível, não presunçoso. Tito 1, verso 7. Assim conforme for dito, os presbíteros outrora eram chamados de episcopos e diáconos de Cristo, e os bispos de presbíteros. Daí vem que ainda agora muitos bispos dirigem cartas a copresbíteros e codiáconos. Posteriormente, bispos e presbíteros distinguiram-se por sua peculiar denominação, e Paulo diz, com seus episcopos e diáconos. A vós a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente aqui alguém perguntaria, como Paulo, em suas outras cartas, não se dirige ao clero, nem de Roma, nem de Corinto, nem de Éfeso, mas de modo geral endereça a carta a todos os santos, aos fiéis, aos bem-amados, aqui, porém, escreve ao clero? Acontece que o clero lhe escreveu, produziu muito fruto e enviou-lhe Epafrodito. Dou graças a meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Filipenses 1, verso 3. Em outra passagem, ele escreve, obedecei aos vossos dirigentes, sede-lhe dóceis, porque como tais velam sobre as vossas almas, e disso prestarão contas, assim poderão fazê-lo com alegria e não gemendo. Hebreus 13, verso 17. Se, pois, gemem por causa da maldade dos discípulos, cumprem o ofício com alegria diante do progresso deles. E é isto mesmo que significa: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Assim, por causa dos muitos bens que verifica neles, glorifico, declara ele, e rezo por vós. Todavia, nem porque vos dedicais à virtude, cesso de rezar por vós, mas continuo, dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vós. E sempre, em todas as minhas súplicas, oro por todos vós com alegria. Filipenses 1, verso 4. Muito belo o acréscimo com alegria. É possível fazê-lo com tristeza, conforme afirma em outra passagem. Por isto foi com grande tribulação e o coração angustiado que vos escrevi, em meio a muitas lágrimas, segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 4. Pela vossa participação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, Filipenses 1, verso 5. Presta-lhes grande testemunho, não simplesmente, mas de modo extraordinário, como alguém pode atestar apenas de apóstolos e evangelistas. Quer dizer, pelo fato de que uma só cidade vos foi confiada, não vos preocupeis somente com ela, mas fazei tudo para vos tornardes partícipes de meus labores, em toda parte estando presentes e colaborando e partilhando o anúncio do Evangelho. Não somente uma, duas ou três vezes, mas sempre, desde que aderistes à fé, até agora assumistes o zelo dos apóstolos. Vês como os que estavam em Roma se afastaram dele. Ouve como se exprime: tu sabes que todos os da Ásia me abandonaram. 2 Timóteo 1, verso 15. E ainda, Demas me abandonou, 2 Timóteo 4, verso 9. E na primeira vez em que apresentei a minha defesa, ninguém me assistiu, 2 Timóteo 4, verso 16. Os filipenses, ao invés, embora ausentes, participavam de suas tribulações, enviando-lhe um emissário, e à medida do possível assistindo-o e nada absolutamente lhe deixando faltar. E assim agis, não somente agora, diz ele, mas sempre, assistindo-me de todos os modos. Essa assistência é também participação no Evangelho. Quando alguém prega a palavra e tu apresentas assistência ao pregador, tem parte nas suas coroas. De fato, também nas pugnas corporais, a coroa não pertence apenas aos lutadores, mas também ao treinador, aos atendentes, numa palavra, a todos os que contribuíram para o treino do atleta. Pois aqueles que sustentam e restauram-lhe as forças certamente se tornam partícipes da vitória. Também nas guerras, não somente o herói, mas todos os que o serviram participam sem dúvida dos troféus e têm parte na glória, porque com seus préstimos partilharam o combate. De fato, não é coisa insignificante servir os santos, antes é coisa grandiosa, pois tornamo-nos participantes da recompensa que lhes está reservada. Por exemplo, alguém distribui muitos bens por causa de Deus, consagra-se constantemente ao serviço de Deus, leva uma vida muito virtuosa, em palavras, pensamentos e em todas as ações, observa grande austeridade. A ti, igualmente, é possível, apesar de viver sem tal austeridade, participar da recompensa que lhes é reservada. Como? Quando por palavra e atos o assistes, quando o confortas com o fornecimento do necessário, e presta-lhe toda espécie de serviços. Tu poderás ser tal, apesar de tornardes mais leve aquele áspero caminho. Se admirais os que nos desertos escolheram uma vida angélica, os que nas igrejas realizam o bem como aqueles, se admirais e vos sentis pesarosos por estardes muito longe deles, poderíeis, de outro modo, fazer-vos seus companheiros, servindo-os e cuidando deles. Sinal ainda do amor de Deus aos homens consiste em que, igualmente, os negligentes, incapazes de manter vida tão mortificada, dura e austera, possam por outro caminho e degraus subir como eles. A isso Paulo chama participação, koinonia. Declara que se os gentios nos transmitem bens temporais, devemos compartilhar com eles os bens espirituais. Romanos 15, verso 27. Por conseguinte, Deus concede o reino dos céus em troca de coisas vis e insignificantes, e seus servos compartilham entre si retribuição de coisas pequenas e materiais. Ou melhor, é o próprio Deus que é o doador destes bens por intermédio deles. Não estás em condições de jejuar, de levar vida eremítica, de dormir no chão, nem de passar a noite em vigília? É possível obterdes a recompensa de todos esses atos, se de outra forma o realizas, cuidando dos que se afadigam nessas práticas, e continuamente lhes proporcionando repouso e conforto, e aliviando-lhes o labor. Um só esteve combatendo, recebeu os ferimentos. Tu presta-lhe cuidados depois do combate. Recebe-os de braços abertos, enxuga-lhe o suor, dá-lhe repouso, consola-o, anima-o, reconforta-lhe o ânimo abatido. Com tal zelo, servamos os santos e seremos partícipes de sua recompensa. Por isso também declarou Cristo: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Lucas 16, verso 9. Vês como eles se tornaram partícipes? Desde o primeiro dia até agora. Por isso alegro-me, diz ele, pela vossa participação. E alegro-me não somente pelo passado, mas também pelo futuro. Pelo passado, presumo do futuro. E tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Jesus Cristo. Observa como ensina-lhes a moderação. Após ter-lhes prestado bom testemunho, a fim de se prestarem de vaidade humana, logo os instrui de forma a refletir passado e futuro a Cristo. Como? Não afirma: tenho plena certeza de que aquilo que começastes, haveis de levá-lo à perfeição, mas aquele que começou em vós a boa obra, há de levá-la à perfeição. De um lado, não quer roubar-lhes o mérito das boas obras, pois lhes diz: alegro-me pela vossa participação. É certamente porque eles as praticam. De outro, não lhes assegura que as boas obras provêm deles, mas devem ser atribuídas primariamente a Deus. Pois afirma: tenho plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Jesus Cristo. A saber, refere-se a Deus. Assim estou disposto a pensar, não apenas de vós, assegura, mas acerca daquilo que cumpris. E não é pequeno elogio afirmar que Deus quer agir em alguém. Se Deus, portanto, não faz acepções de pessoa, como de fato não faz, mas em consideração de nossas disposições, colabora na execução das boas obras, é evidente que depende de nós dar-lhe ocasião de ser-nos propício. Igualmente aqui, Paulo não quer furtar-lhes o elogio. Se Deus agisse de modo absoluto, nada impediria de atuarem mesmo os pagãos e todos os homens, isto é, se nos movesse a semelhança de madeiras ou pedras, sem requerer colaboração. Quanto a dizer Deus há de levá-lo à perfeição, constitui igualmente elogio para eles, porque obtiveram a graça de Deus para, com seu auxílio, ultrapassar as forças da natureza humana. E ainda outro louvor: tais boas obras são nossas, apesar de não serem do alcance da natureza humana, mas precisarem do impulso vindo de Deus. Se, porém, é Deus quem leva à perfeição, não haverá grande fadiga, mas devemos ter confiança de que tudo se tornará leve, porque nos é dado seu auxílio. E é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos tenho no coração, a todos vós que nas minhas cadeias e na defesa e afirmação do Evangelho, comigo vos tornastes todos coparticipantes da graça. Filipenses 1, verso 7. Aqui demonstrou-lhes amável desejo, pois os tinha no coração, e no próprio cárcere lembrava-se dos filipenses. Não constitui para eles pequeno encômio serem relembrados por tal santo. Efetivamente, o amor deste santo não deriva de impulso inconsiderado, mas de discernimento e juízos retos. O fato de Paulo amar tão intensamente alguém é indício de que é grande e excelente na defesa e confirmação do Evangelho. E por que admirar que os tenha nas suas cadeias? Pois diz ele que nem na ocasião em que se defendia perante o tribunal, esqueceu-se deles. Por conseguinte, a tal ponto é imperioso o amor espiritual, que não cessa em tempo algum, mas está sempre presente na alma daquele que ama, e nenhuma tribulação ou prazer o vence. Pois como na fornalha de Babilônia, o mais intensamente que subisse a chama, por aqueles santos jovens era orvalho. Daniel 3, versos 47 e 45. Assim também o amor que se aposta da alma de quem ama a Deus e lhe é agradável, extingue toda chama e produz ótimo rocio. Na confirmação do Evangelho. De fato, as cadeias eram confirmação do Evangelho. até mesmo apologia, e com toda a razão. Se ele houvesse se esquivado do cárcere, seria considerado um impostor. Agora, contudo, sujeito a tudo, cadeias e tribulações, é evidente que não sofre isso por qualquer motivo humano, mas por Deus, que é remunerador. Na verdade, ninguém escolheria morrer, ou expor-se a tais perigos, ninguém defronteria tal imperador, isto é, Nero, se não tivesse diante dos olhos rei muito maior. Mas as cadeias serviam para a confirmação do Evangelho. Vê como tudo reverte inteiramente em condição oposta. Aquilo que era tido por fraqueza e acusação, isso ele denomina confirmação. E se tal não acontecesse, seria fraqueza. Em seguida mostra que seu amor não provém de preconceito, mas é bem fundamentado. Porque eu vos tenho nas minhas cadeias, diz ele, e na defesa comigo, coparticipantes da graça. O que quer dizer isso? A graça do apóstolo consistia em estar preso, em ser arrastado, em sofrer mil males? Sim. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder, segundo aos Coríntios 12, verso 9. E acrescenta, por isso comprazem-me as fraquezas, os opróbios, segundo aos Coríntios 12, verso 10. Agora verifico que, através das obras, vossa virtude se revela. E sendo participantes desta graça e com boas disposições, prevejo razoavelmente qual o fim. De fato, seguramente o experimentei, e mais do que todos vos conheço e as vossas virtudes, e que apesar de estardes de tal modo distantes, vós vos empenhastes em não nos abandonar nas tribulações, mas em partilhar nossas provações por causa do Evangelho, e de forma alguma ficardes menos que eu envolvido nos combates, embora de tão longe. Por conseguinte, considero justo prestar este testemunho. E por que não diz participantes, e sim coparticipantes? E também eu, diz Paulo, participo das tarefas de outros, a fim de me tornar coparticipante do Evangelho, isto é, a fim de participar dos bens prometidos no Evangelho. E o que é, porém, mais espantoso, é que todos eles são assim dotados, até serem considerados participantes com Paulo. Comigo vos tornastes coparticipantes da graça, todos vós. Deste início posso aurir a esperança de que vós permanecereis assim até o fim. Pois não é possível que tão brilhante começo se extingua e cesse, mas proporciona grandes resultados. Uma vez que é possível ainda participar de outro modo na graça, nas provações e tribulações, peço-vos que possamos ter parte, também nós. Muitos dos que estão aqui, ou antes todos, gostariam de participar com Paulo dos bens prometidos. Está em vosso poder, se o quiserdes, aliar-vos na luta aos sucessores no ministério e auxiliá-los quando sofrem duramente por Cristo. Vês um irmão atribulado, estende-lhe a mão. Vês teu preceptor em luta, dá-lhe assistência. Mas dir-se-á, semelhante a Paulo, ninguém. Imediatamente desdém, logo críticas. Ninguém como Paulo, concedo. Entretanto, diz o Senhor, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa própria de um profeta. Mateus 10, verso 41. Acaso são admiráveis os filipenses por auxiliarem a Paulo? Não por causa disso, mas porque ajudaram alguém que assumira a pregação. Paulo era digno de honras porque sofrera tais coisas por Cristo. Na verdade, não existe quem seja como Paulo. Por que digo como Paulo? Mas nem mesmo de longe se alcança a semelhança com esse homem abençoado. A pregação, porém, é idêntica agora e então. Não apenas quando Paulo estava encarcerado eram os filipenses coparticipantes, mas desde o começo. Ouve como ele se exprime. Vós mesmos bem sabeis, filipenses, que no início da pregação do Evangelho, nenhuma igreja teve contato comigo em relação a dar e receber, senão vós somente. Filipenses 4, verso 15. Mas sem contar as provações, o mestre tinha ainda muitas outras tribulações. Labor, vigílias, fadiga na pregação, ensino, murmurações, acusações, disputas, invejas. Seria coisa pequena sofrer ataques de inúmeras línguas quando lhe era lícito ter apenas as próprias preocupações? Ah, o que fazer? hesito num dilema. Queria de fato exortar-vos e aconselhar-vos a aliar-vos na peleja aos santos de Deus, a acolhê-los. Temo, porém, que alguém suspeite de que não o faço por vossa causa, mas por interesse deles. Ficai ciente, contudo, de que não o digo em favor deles, mas por vossa causa. E se quereis verificar, minhas próprias palavras vo-lo atestam. O ganho não é igual dos dois lados, o vosso e o deles. Efetivamente vós, se derdes, darei coisas que dentro em breve, enfim, de boa vontade ou a contragosto, vos serão tiradas e passarão a outros. O que, porém, recebereis é muito maior e valioso. Ou não pensais que dando recebereis? Se, pois, não estáis dispostos desta forma, não queremos que deis e não tocaremos mais no assunto. Se alguém, no entanto, prefere receber a dar, considerando que lucra mil vezes ser antes beneficiado do que benfeitor, não dê. Se julga que se der presta um benefício ao que recebe, não dê. Não insisto em que se sustente os santos. Se não deres, outro dará. O que de fato desejo é que obtenhais certa indulgência de vossos pecados. Quem não dá assim, não a obterá. Efetivamente, não é no fato de dar que consiste a esmola, mas de dar com boa vontade, com alegria, grato para com aquele que recebe. Foi dito, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. Quem não der desse modo, que não dê, seria perda, não esmola. Cientes de que ganhais vós, não eles, sabei que vosso lucro será maior. Com efeito, em relação aos preceptores, é o corpo que é sustentado. Quanto a vós, porém, é a alma que agrada a Deus. Para eles, ao receberem a esmola, nenhum pecado é redimido. Para vós, porém, muitas ofensas são perdoadas. Participemos, portanto, de suas lutas, a fim de partilharmos também seus grandes prêmios. Houve alguns que adotaram reis, e não pensavam que davam com isto mais do que receberam. Adota a Cristo, e colocarás teus bens em segurança. Queres ter parte com Paulo? Mas por que dizer com Paulo, se é Cristo quem recebe? No entanto, a fim de entenderdes que digo e faço tudo por vós, e não pelo cuidado de aliviar a outros, se existe algum dos prepostos de uma igreja que vive na abundância e de nada precisa, embora seja um santo, não des. Prefere, contudo, o necessitado, mesmo se não for tão excelente. Por quê? Porque Cristo assim o quer, conforme declara. Ao dares um almoço ou jantar, não convide os amigos nem os parentes, mas os estropiados, os coxos, os cegos, os que não têm como te retribuir. Lucas 14, versos 12 a 14. Não se deve empregar tais atenções de um modo geral, e sim relativamente aos famintos, sedentos, nus, estrangeiros, ricos reduzidos à pobreza. Pois ele não diz apenas, vós me destes de comer, mas estava com fome, e assegura, vós me vistes com fome e me destes de comer. Mateus 25, verso 35. Dupla exigência de justiça. Com efeito, verdadeiramente, se é dever dar de comer ao faminto, muito mais se esse faminto é santo. Se, portanto, for santo, mas não necessitar, não des, não haveria proveito. Cristo também não ordenou isso, mais ainda, não seria santo quem vive na abundância e recebe. Vês agora que não é em vista de um lucro vergonhoso que digo estas coisas, mas por vossa utilidade? Alimenta o faminto para não fomentares o fogo do inferno. Ele, comendo do que é teu, abençoa o restante. Lucas 11, verso 41. Recorda como a viúva alimentou Elias, 2 Reis 17, verso 9. Ou melhor, não alimentou, mas foi sustentada. Não deu, ao invés, recebeu. Isso também acontece agora e bem mais. Não é uma vasilha de farinha, nem uma jarra de óleo. O que então? A recompensa consiste no cêntuplo e na vida eterna. Pela misericórdia de Deus, torna-te alimento espiritual, levedo puro. Era viúva aquela mulher, reinava fome, e nada disso foi empecilho. Tinha filhos, e nem isto serviu de obstáculo. Ela agiu de forma idêntica à daquela que jogou dois óbolos no tesouro. Marcos 2, verso 42. Não disse a si mesmo, o que receberei dele? Ele é que precisa de mim. Se tivesse algum poder, não teria fome. Faria a seca terminar. não estaria sujeito à mesma necessidade. Talvez ele tenha ofendido a Deus. Nada disso ela pensou. Vês como é bom agir com simplicidade e não indagar curiosamente acerca do beneficiado? Se quisesse indagar, poderia enganar-se e não lhe dar crédito. Assim também Abraão, se quisesse perscrutar com curiosidade, não teria acolhido anjos. Gênesis 18. Não é possível que alguém que se dá penosamente a este trabalho descubra alguma vez um santo. Será mais provável encontrar impostores. Como? Vou dizer. Quem é piedoso não quer parecer piedoso, nem ter aspecto de santo, mesmo prevendo que será menosprezado. O impostor, contudo, que tem habilidade na questão, apresenta máscara de grande piedade, difícil de se tirar. Mas não escaparão os piedosos a quem faz o bem, mesmo ao que não tem tal aspecto. Quem, contudo, procura os visivelmente piedosos, com frequência encontrará alguns ímpios. Por isso, exórtofos, façamos tudo com simplicidade. Suponhamos que o recém-chegado seja um impostor. Não tens a obrigação de investigar quem é. Foi dito, dá a quem lhe pedir. Lucas 6, verso 30. E de novo, liberta os que são levados à morte. Provérbios 24, verso 11. Embora a maior parte dos que são levados à morte serve por comprovados crimes, ainda assim se diz, liberta. Dessa forma, seremos semelhantes a Deus, seremos aprovados e obteremos os bens imperecíveis. Assim seja a todos nós. Amém. Cuyos inventos